sem dúvida, sempre houve, com muita timidez e nervosismo a acompanhar, mas eu sinto-me muito orgulhosa como vereadora da cultura e da educação, porque muitos destes jovens ainda andam a estudar, a sua maioria anda a estudar, apesar do concurso ser para faixas etárias como os 35 anos, portanto também faixa etária jovem, mas devo dizer que fico muito contente e muito orgulhosa pelo facto desta juventude ser tão corajosa. Temos quase centena e meia de jovens a passarem por este palco principal, o maior da Península Ibérica, e que corajosamente conseguem fazer uma prestação para milhares e milhares de pessoas que hoje temos aqui no Parque do Mandanino. E falo com muita emoção e com muita alegria, porque cada vez mais esta edição se torna uma marca da Expo H, porque mais e mais jovens se inscrevem e querem mostrar o que vale. Isto é bom porque significa que a cultura está a crescer no meu concelho, no nosso concelho, e é gratificante perceber que temos jovens que cada vez mais vão dar valor à música, que ouvem música boa e que mostram o seu gosto musical aqui no nosso concurso. Neste concurso é propriamente é música o que predomina, porque a este concurso poderiam candidatar-se outros talentos que não musicais. Pois, isso vamos ter que tentar nas próximas edições também ir procurando convencer outras artes, como as artes circenses, que é uma das artes que pode ser aqui representada neste concurso, pode ser representada imitações de vozes, podia ser magia, mas a verdade é que se calhar por ser mais fácil, ou se calhar porque temos mais jovens na área da música, e aqui as escolas e os grupos culturais também são importantes para que também tenhamos mais jovens à vontade na área da voz, portanto no treino da voz e no treino da música.